gente ama. Tudo rola, tudo acontece. Basta um abraço ou um beijo, um olhar que fala com desejo, que do mundo logo a gente esquece. Porque a gente sofre quando ama, por uma briga ou acaba o mundo. Um sempre fala que não volta mais, outro que não vai correr atrás, e esquece um sentimento tão profundo. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor um vai mandando e o outro lendo. O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira, um convite pra jantar, uma lágrima no olhar e um amor pra vida inteira. Porque a gente sofre quando ama, por uma briga à toa acaba o mundo. Um sempre fala que não volta mais, o outro que não vai correr atrás, esquece um sentimento tão profundo. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor um vai mandando e o outro lendo. O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira, um convite pra jantar, uma lágrima no olhar e um amor pra vida inteira. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor um vai mandando e o outro lendo. O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira, um convite pra jantar, uma lágrima no olhar e um amor pra vida inteira.